Filho, a vida me deu de presente a sua companhia, sua alegria e o seu amor de filho. Quero poder retribuir seu carinho e sua dedicação de filho. Tenho aprendido muito com seus sonhos, com a sua vida e o seu esforço para vencer. Tem sido um filho especial e tem merecido destaque nesse mundo que aprende com o seu sorriso e sua humildade. Que Deus nunca deixe de acrescentar vida, saúde e fé. Que Deus possa sempre estar à frente dos seus projetos e planos, para que tudo possa tornar sonhos realizados. Feliz aniversário, filho. Você tem me dado motivos para me fazer orgulhar de você e do seu exemplo de amor e dedicação como filho. Parabéns e muitos anos de vida.